Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidão. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidão. Este nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de ter um pé de arco, brincadeira que acabava de falar com a madeira. Se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem vestido. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem vestido. O carro velho anda sempre atarefado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. O carro velho anda sempre atarefado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro. Quando sabido. Coitado, roubo em segredo, mas um ladrão bem vestido rouba às vistas e sem medo. mulher. Ela sentiu que a tua fome não deu mais. Ali ficamos a tirar mais um carvão. Este grelhado à noite me sabe bem. Ela oferecia e eu não dizia que não, pois eu comia e ela comia também. Agradeci por tudo que ela me deu. Eu tive sorte e nisso foi um campeão. E à saída ela assim me respondeu: se quiser mais pode voltar amanhã. Mas que comida e que bondade de mulher. Foi um recado lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem dar de faca ou colher. Ela sentiu que a tua fome me deu mais. Bem à noitinha numa praia eu encontrei uma sereia mesmo ali à beira-mar. Eu tinha fome e junto a ela perguntei se ali à beira havia algo para manjar. Logo diz ela: eu não posso resolver o seu problema e fome não vai passar. Aqui não falta comida para se comer. É só escolher comer e saborear. Mas que comida e que bondade de mulher. Foi um recado lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem gato, faca ou colher. Ela sentiu que a tua fome me deu mais. Nem sei que apelido tens. Apenas sei uma coisa: quando te chamo não vens. Quando te chamo não vens. Quando te chamo vais embora. Menina, não faças isso que o meu coração já chora. Quando o meu coração chora, o meu olhar umedece. Um par de olhos como os teus, meu amor nunca se esquece. Meu amor nunca se esquece. Como se deve esquecer? Que é a minha perdição, que é também minha alegria e minha doce prisão. É minha doce prisão, que eu de ti se aprisionei. Rapazes, vamos bailar, venham moças ao terreiro. Venham moças ao terreiro, rapazes, vamos bailar. Depois em terra se as lindas que as moças vão se casar. Meu amor nunca se esquece, como se pode esquecer. Eu antes quero morrer. Eu antes quero morrer do que viver algum dia sem a luz dos teus olhos, que é a minha companhia. Música. histórias sem ter fim. E quando lembro a minha alma se distrai e o coração vai rindo dentro de mim. Com uma taça de mandar e pés no chão, vai quantas vezes armado em jogador, jogava a bola, dava a ponta, pés em vão, lá e onde unhas ficavam vencedor. Mas que saudade desse tempo cheio de cor, que me inspirava a fazer tudo o que eu fiz. Não tinha nada, mas no campo andava amor. Era mais pobre, mas era tão feliz. Os tempos difíceis que às vezes nem só havia, a não ser todos a nadar num tacho escuro. Ai, nesses tempos, quantas vezes te comia manteiga branca num pedaço de pão duro. Faz uma vida que o tempo nunca apagou e deixa rastros para agora poder lembrar. Houve injustiças, até a fome se passou, mas até isso me faz bem ao recordar. Mas que saudade desse tempo cheio de cor, que me inspirava a fazer tudo o que eu fiz. Não tinha nada, mas nunca faltava amor. Era mais forte, mas era bom. Também brinquei e até às casas lembro com elas brincar. E quem diria que uma das que sempre amei anos mais tarde comigo vinha a casar. Ao recordar esse passado vemos tanto, ai que saudades quando vem a nostalgia. E estas quadras tão pobres que aqui canto também são parte da minha biografia. Mas que saudades desse tempo cheio de cor, que me inspirava a fazer tudo o que eu fiz. Não tinha nada, mas colocava a dar amor. Era mais forte, mas era bom. Por isso digo em alto, mas eu não sou pioneiro. Se não quer amigo falso, nunca mostre o seu dinheiro. Se não quer amigo falso, nunca mostre o seu dinheiro. assim pro meu amigo, aperto sim, aperto sim, olha que não dá pra rir. Aperto sim pro meu amigo, aperto sim, aperto sim, olha que não caí. A crise aperta e estava em que eu não minto, e ao reclamar só estrago as cordas vocais. Até já fiz mais três buracos no meu cinto, e tudo indica que vou ter que fazer mais. Vendi o carro, comprei uma bicicleta, e ao pedalar até pareço um pinguim. Tanto os esforço, estão ficando maneta, e quem está na mesma também vai cantando assim. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, aperto o cinto, olha que não dá pra rir. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, aperto o cinto, vai calcinha não cair. Se ganha e que se gasta é uma intriga, é uma luta que nos vai deixando vocês. Eu tanto aperto que já me dói a barriga, e o meu cinto já não pode apertar mais. Há uma coisa que eu tão bem já aprendi, cada um por si faz o que puder. Porque o governo primeiro abre para si, depois divide as migalhas com quem quer. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, aperto o cinto, olha que não dá pra rir. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, aperto o cinto, vai calcinha não cair. Sinto, meu amigo, aperto o cinto, aperto o cinto, olha que não dá pra rir. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, pra calcinha não cair. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, olha que não dá pra rir. Aperto o cinto, meu amigo, aperto o cinto, pra calcinha não cair. Às festas de São João vai sentir uma alegria ao viver a tradição. Nas noites de São João brilham luzes de mil cores, há festa e animação, e os rapazes todos vão ao encontro dos amores. De São João não se ria, se bem para colher na escuridão. Nas noites de São João, que não são de uma cegueira, que não queria uma paixão, às vezes para a vida inteira. São João conservador também tem o seu macinho para dar ao seu amor martelhadas de carinho. Quem não sente um mexerico no rebentar de um balão, e quem procura manjerico vai encontrar namorico nas noites de São João. São João não se ria, se meia de grau em grau, beijinho nos durante o dia, para colher nos cuidados. Nas noites de São João, que não são de uma fogueira, que não queria uma paixão, às vezes para a vida inteira. João conservador também tem o seu macinho para dar ao seu amor martelhadas de carinho. Quem não sente do mexico no rebentar de um balão. E quem procurar manjico vai encontrar namorico nas noites de São João. São João não servia se meia de grau em grau, deixem-nos durante o dia para colher a escuridão. Nas noites de São João que é um salto a cegueira que não cria uma paixão às vezes para a vida inteira. C'est

chegou a hora de beijar de cima a baixo com o Luís Rui Galvo. Há dias beijei uma moça às escondidas dos pais. Há dias beijei uma moça às escondidas dos pais. Ela primeiro não queria, mas depois pediu mais. Ela primeiro não queria, mas depois pediu mais. Mais abaixo sem receio, ela disse mais abaixo, mais abaixo sem receio. E lá fui eu para baixo, parecia autoestrada para o Algarve, caralho. Oi, Jesus! Desci então mais abaixo. Dei-lhe um beijo no umbigo. Ela disse mais abaixo, mais abaixo não há frio. Ela disse mais abaixo, mais abaixo não há frio. Ora com frio, ora sem frio. Ai, eu na minha caminheta. Ai, Jesus, era sempre para baixo e tu estava a aquecer. Vai lá, vai. Então mais abaixo, beija-lhe os pés.

para os colegas que trabalham, sem esquecer o animador, Luizinho de Panacova, ele pediu. Então vamos lá com o Luizinho na bruxa. Continuamos a dedicatórias e é da parte da Manuela para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer a sua amiga Rosi, o seu marido e o seu animador. Obrigado a ti, Manuela. Grande abraço. Tony Carreira. Eu cresci a sonhar, e em qualquer sonho meu, eu me vi a cantar. Que inventei, os cantores que imitei, todos.

seu corpo inteiro começo a pensar. Mamacita, onde vem que cocci? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar, é aqui que eu quero ficar. Onde vem que cocci? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Mamacita. Antes de tornar para o nosso cantinho de Portugal, vamos ficar aqui em França com Frédéric François Tousse qu'on aime. E foi pedido da senhora Amélia para a senhora Esperança desejar um grande bom dia com muita saúde. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend. Un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue, parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Je pense à ma mère que j'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair. Vamos lá um bocado bailar. Tu é mais vestido. Coisa rebelde. Gosta de fado, vai ver os touros na arena. Mas as de sempre são as mais baianas. O doce olhar e o sorriso das tricanas. E as do norte são mais claras de pele branca. São muito alegres, muito simples, muito francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vais estudar a canção. E essa gata, com fita de prata, é que alegre mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas. Arc-en-ciel, 96.2. FM, en couleur.

11:51 aqui na Rádio Arconciel. Espero que está tudo bem por aí. Encontramos sempre, sempre com boa música e boa disposição com Micaela. Da festa de Santos Populares que não houve este ano. Não me quero prender a ninguém. Ruth Marlene. Quero viver o que a vida tem. Um dia mais tarde se verá. Quero ver o livro perdoar. é com a moda de pisca-pisca que vou me despedir de vocês. E já são 11 horas e 58 minutos aqui. O tempo passa rápido. Para mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho. Tem coisas geniais, mas as mulheres já conhecem suas manhas, sobretudo o piscar de olhos que é aqueles. Obrigada a todo o pessoal que me telefonou. Nem eles nunca falha, e é um gesto que em nada parece mal. Por isso andam por aí aonde calha. E obrigada a vocês, todos os auditórios, que ficaram aqui toda a manhã, a minha companhia, com a companhia do Portugal em Festa. Para a esquerda e pisca, pisca. Anda para aí piscar, para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar a moda de... Mas Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Eles olham para a esquerda e pisca. Como sempre, a melhor música portuguesa. Para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar a moda. Daqui lá, desejo tudo bom. Cuidem de vocês. Vamos deixar na companhia da RDP Internacional e sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio, que não é só nossa, é também vossa. Então, tchau, tchau, até quarta-feira. Tchau. La vie est belle sur Arc-en-Ciel.